te esquecido tanto. Nos lugares onde andei, já dormi em outros braços, em outras bocas acordei. Hoje eu voltei pra casa e não minha te encontrei. Descobri que eu te amo quando eu te abracei. Acesse www.carlospite.com ou www.youtube.com/carlospiteoficial. Programa do Carlos Pite, Brasil e Portugal ligados aqui. Do Carlos Pite. Alô, Carlos Pite, nós somos o William e Santiago. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Aqui quem tá falando com vocês é Eduardo Costa. Oi, gente, aqui quem fala é a Soraya Bauer. Daqui é o César Menotti. Aqui é o Fabiano. Aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós somos a dupla de Goiás, Cristiano e Capela. Alô, Brasil. Alô, Portugal. Eu sou o Pedro. E eu sou o Mal. E nós estamos aqui no programa Carlos Pite. Programa do Carlos Pite. Os melhores artistas estão aqui. Bora, gente! Seguindo aqui, ó, programa Carlos Pite pra toda a rede. Pra você que tá aí ouvindo, muito obrigado. Carla Ribeiro chegando por aqui. Alô, Carlinha! Agora Carla Ribeiro apresenta as novidades e os lançamentos da semana. Oi, gente! Tô chegando aqui no programa Carlos Pite e tô trazendo novidade, é claro. Hoje eu vou lançar a nova música de trabalho do cantor Thiago Lopes. O Thiago tem 24 anos, é cantor e compositor. O interesse pela música começou desde muito pequeno e o talento foi reconhecido pelos amigos e pelos familiares. Ele lançou seu primeiro trabalho com 13 faixas, sendo 3 de autoria própria. O canal oficial do cantor ultrapassa 4 milhões de visualizações. Isso indica o gosto do público por suas músicas. E o grande lance para 2013 é a turnê em Portugal e na África do Sul. Vou lançar a nova música de trabalho do Thiago, então. Thiago Lopes, aí sim! Lançamento. Mulherada de primeira, de segunda a sexta-feira. E no sábado e domingo eu caio na bebedeira. Eu vou sair pra namorar, beijar na boca até cansar. É no gingado das meninas que eu vou me acabar. Mexe pra lá, mexe pra cá, hoje eu vou me acabar. Mexe pra lá, mexe pra cá, hoje eu vou me acabar. Aí sim, tô solteiro, tô facinho, pode vir grudar em mim. Tô na pista pra pegar, pra zoar, aí sim. Tô solteiro, tô facinho, pode vir grudar em mim. Tô na pista pra pegar, pra zoar, beijar, virar. Mulherada de primeira, de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo eu caio na bebedeira. Eu vou sair pra namorar, beijar na boca até cansar. É no gingado das meninas que eu vou me acabar. Mexe pra lá, mexe pra cá, hoje eu vou me acabar. Mexe pra lá, mexe pra cá, hoje eu vou me acabar. Aí sim, tô solteiro, tô facinho, pode vir grudar em mim. Tô na pista pra pegar, pra zoar, aí sim. Tô solteiro, tô facinho, pode vir grudar em mim. Tô na pista pra pegar, pra zoar, beijar, pirar. com Thiago Lopes. Bom, agora eu vou chamar dois caras aqui pra contar um mico pra vocês. Olha só o que aconteceu com eles em um programa de televisão. Escuta aí, Jorge Henrique e Cristiano. Oi, gente, somos a dupla Jorge Henrique e Cristiano. E a gente vai aqui contar pra vocês, a gente já passou por muitas poucas e boas na nossa carreira, mas vou contar hoje aqui uma tremenda furada do meu amigo, meu parceiro, meu irmãozinho Cristiano, meu Deus, viu, gente? Vou contar aquela, tá? A gente estava num programa de televisão, tremendo programa de televisão, quando o apresentador foi nos chamar, tava chegando a nossa hora, esse cara me grita, não dá pra entrar, meu, deu aquela... Como é que eu falo isso, hein? Revertério. Aquela revertério, aquela disfunção, é isso mesmo, né? E esse caboclo sem vergonha me sai correndo, o apresentador ficou ali com o microfone sem saber o que fazer, e eu mais perdido que tudo, correu, saiu às pressas, passou pelo auditório correndo, no meio de todo mundo para ir ao banheiro, e voltou. Aliás, você voltou muito rápido. Foi rápido demais. Foi, né? Muito rápido, né? Nem eu acredito. Mas graças a Deus deu tudo certo, conseguimos entrar no palco e seguir em frente com a nossa carreira. Foi um mico, viu? Um grande mico, pra variar. Obrigado, gente. Um beijo no coração pra todos vocês. Tchau, tchau. Tá aí, Jorge Henrique Cristiano, com vocês é a nova música de trabalho do Thiago Lopes. E semana que vem tem mais novidades aqui no programa Carlos Pitt. Um beijo. Programa do Carlos Pitt, enviando sucesso. Legal, gente, aqui ó, programa Carlos Pitt na sua rádio, bom demais. Ó, quer levar o show do Carlos Pitt aí, na sua cidade? É, então, fale com a CP1 Produções de São Paulo, 011-2021-7131. Além do show do Carlos Pitt, tem outros artistas que você pode levar também pro aniversário de sua cidade, pra sua casa de show, pra todos os eventos, pode levar. Show do Carlos Pitt e também dessa moçada aqui, ó, que vai cantar pra gente. Eles também estão aqui no casting da CP1 de São Paulo, Cris e Daniel, vou te catar e ram. Alô, gente, aqui é o Cris, aqui é o Daniel. Alô, Carlos Pires. Fazer contigo o que o sapo faz com a ram. Vou te puxar e ram, vou te grudar e ram. Você vai ser minha princesa e eu vou ser seu Dom Juan. É o Arrocha com Cris e Daniel. Arrocha, arrocha, arrocha. Já era de madrugada quando eu colei na balada. Você tava muito louca, mas pra lá do que pra cá. Com um copo de bebida veio toda oferecida. Foi logo me chamando, me timando pra dançar. Com quintas intenções, com cara de pitona. Do tipo cachorrona doida pra Eu que não sou bobo, fingi que não queria. Pra falar a verdade, nem seu nome eu sabia. Vou te catar, vou te beijar, fazer contigo o que o sapo faz com a rã. Vou te puxar, vou te grudar, você vai ser minha princesa e eu vou ser seu Dom Juan. Vou te catar, vou te beijar, fazer contigo o que o sapo faz com a rã. Vou te puxar, vou te grudar, você vai ser minha princesa e eu vou ser seu Dom Juan. Vou te catar e ram, gatinha. Simbora comigo, vai! Já era de madrugada quando eu colei na balada. Você tava muito louca, mais pra lá do que pra cá. Com um copo de bebida veio toda oferecida. Foi logo me chamando, me timando pra dançar. Com quintas intenções, com cara de pitona. Do tipo cachorrona doida pra Eu que não sou bobo, fingi que não queria. Pra falar a verdade, nem seu nome eu sabia. Vou te catar, vou te beijar, fazer contigo o que o sapo faz com a rã. Vou te puxar, vou te grudar, você vai ser minha princesa e eu vou ser seu Dom Juan. Vou te catar, vou te beijar, fazer contigo o que o sapo faz com a rã. Vou te puxar, vou te grudar, você vai ser minha princesa e eu vou ser seu Dom Juan. Vou te catar, vou te beijar, fazer contigo o que o sapo faz com a rã. Programa Carlos Pitt. Todo

moça fez aqui? E o que essa moça fez aqui? Remoendo saudade, ruminando dor. Vivo sofrendo, esperando esse amor. Fez um estrago no meu coração. E o que essa moça fez aqui? Pra aumentar ainda mais minha dor, já tá prometida pra um tal de doutor. E o que essa moça fez aqui? Remoendo saudade, ruminando dor. Vivo sofrendo, esperando esse amor. Fez um estrago no meu coração, bagunçou a vida desse peão. Remoendo saudade, ruminando dor. Vivo sofrendo, esperando esse amor. Fez um estrago no meu coração. E o que essa moça fez aqui? E o que essa moça fez aqui? O que essa moça fez aqui? Programa do Carlos Pitty. Os melhores artistas, os melhores artistas estão aqui. Programa do Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Seguindo aqui o programa Carlos Pitty, já, daqui a pouquinho, rapidinho, hein? Eu vou conversar daqui a pouquinho com Rick e Renner. Aliás, eu bati um papo com eles no camarim lá no Marquês, né? É, antes da gravação do DVD, conversei com eles e eles falaram um pouco, né, dessa volta de Rick Renner e desse primeiro DVD depois da volta. Já, eu vou contar pra você, trazer esse bate-papo com Rick Renner. Agora deixa eu falar pra você do concurso cultural do Estúdio Atmosfera de São Paulo. Alô, artistas, alô, cantores de todo o Brasil. Olha só, meu amigo cantor, minha amiga cantora, duplas. Que ótima oportunidade para você gravar uma música em São Paulo. Pois é, o Estúdio Atmosfera do nosso parceiro Edinho, aliás, nós somos parceiros, já gravamos várias entrevistas lá no Estúdio Atmosfera, né? Grandes artistas da música gravam no Estúdio Atmosfera. Aliás, é só você entrar no site do Estúdio Atmosfera, né? De São Paulo. E conhecer o estúdio, conhecer as salas de gravações, os produtores, músicos, a estrutura que é oferecido. Com certeza é um dos estúdios de ponta de São Paulo, onde grandes artistas gravam. Pode ter certeza disso. E o Atmosfera está lançando um concurso para sortear um artista que vai gravar no estúdio, né? Vai ganhar a produção completa da música, né? Vai ganhar a sessão de fotos e mais. Além de você ganhar a divulgação, né, da música, com a sessão de fotos, né, de todo o trabalho que a Atmosfera vem fazer em volta do artista sorteado, vai ganhar também um videoclipe. Olha que bacana, com toda a produção lá que tem a estrutura do Atmosfera. Então, alô, artistas de todo o Brasil, cantores, cantoras, duplas sertanejas, participem desse concurso cultural, né? Saiba mais, a gente vai rodar o comercial aqui, o VT, para você participar. E o nosso programa, juntamente com a TV CP1, somos parceiros e estaremos trazendo a entrevista com o ganhador do concurso. Vamos fazer uma matéria especial também na TV CP1 pro artista sorteado, tá bom? Os finalistas com certeza terão destaque aqui no programa também. Legal? Vamos lá, vamos conferir esse super concurso cultural do Atmosfera Estúdio de São Paulo. Que tal ganhar uma música mais um videoclipe em HD produzidos por grandes profissionais? Então acesse concursoatm.com.br e participe do concurso cultural Você no Atmosfera Estúdio. Vá agora para a internet e acesse www.concursoatm.com.br. Siga as instruções e pronto, você já está concorrendo. Uma música, mais um videoclipe em HD. Gravados e produzidos no Atmosfera Estúdio podem ser seus. concursoatm.com.br. Não fique fora dessa. Fechado, então tá aí a proposta. Vambora, gente, vamos participar. Alô, artistas independentes do Brasil, bora participar dessa super promoção e com certeza vai ser uma grande oportunidade pra você dar uma alavancada na sua carreira, legal? Vamos lá, bate-papo agora com Rick e Renner, exclusivo pra você no programa Carlos Pitty. Programa Carlos Pitty. Alô, gente, e hoje eu estou aqui no camarim, nessa preparação da gravação do DVD, de um grande momento, de um grande reencontro, de uma das grandes duplas da música sertaneja do Brasil. Eu falo assim que o destino se perdeu no tom e separou os dois, mas logo o destino deu um jeito e voltou no tom da música e botou o Rick Renner de volta para fazer parte da história da música brasileira, né? Tudo bem, Rick? Tudo jóia, melhor agora. Abraço carinhoso aí a você, a toda a sua equipe, o pessoal que tá vendo a gente agora nesse momento. Obrigado por estar aqui. Renner, tudo bem? Beleza. Pela primeira vez com a gente, hein? Não, melhor agora, que bom, né? Sempre bom a imprensa, artista, né? Divulgar e o pessoal ter conhecimento do que tá acontecendo. Obrigado. Eu falo você a primeira vez porque o Rick eu já conversei junto com o Gino uma vez, né? Exato. E ainda até brinquei com ele assim, pô, vocês começaram a carreira de vocês com Preciso Te Encontrar, uma música do João Marques, da Ivone e tal, ele me olhou assim e tal, né? E hoje a gente se encontrando de novo nesse momento especial, o que que representa essa gravação, esse reencontro de Rick Renner com uma produção fantástica, com convidados especiais aqui em São Paulo? Cara, eu acho que representa muito pra gente, porque marca a volta da dupla. Mas acima de tudo, eu acho que marca uma responsabilidade musical também muito grande. A gente vem fazendo uma coisa diferente. Mostra mais uma vez que o Rick Renner, a gente não tá preocupado em acompanhar modismo, nada. A gente está fazendo um projeto nosso, uma coisa que chama Rick Renner Bom de Dança. Fizemos algumas releituras dos nossos sucessos, né? Gravando músicas inéditas, mas acima de tudo fazendo uma coisa com muita qualidade, procurando sempre fazer uma coisa voltada para o público realmente, né? E com muita... com uma coisa muito nossa mesmo, porque a gente está fazendo com a nossa equipe, com a banda de estrada, aquela coisa que fica muito mais fácil você lidar. Então, marca, pra gente, esse momento é importante, mas marca a volta da dupla, mas com uma volta com muita responsabilidade. Verdade. Renner, o pessoal pode esperar? Claro que já falamos aqui de produção, de convidados, mas desse momento novo para vocês, com essa gravação especial aqui em São Paulo, o que você pode enfatizar de especial dessa noite aqui na gravação do DVD? Acho que especial já é a questão de um DVD, igual o Rick estava dizendo agora há pouco, o primeiro trabalho de vídeo depois da volta, né? Não deixa de ser uma comemoração também da volta, é um DVD extremamente dançante, alegre, alto astral, que é a energia que Rick Renner tenta passar para o lugar que fala, que nos apresentamos, e a felicidade de ter os nossos amigos participando desse show, como Eduardo Costa, Renego Solimões, o Pablo, agora também o Léo Maia que está aí. Então, quer dizer, é um DVD comemorativo da volta, com certeza, bastante dançante, que todo mundo vai dançar, que segue a mesma linha do CD de áudio que a gente gravou, que foi um sucesso, que é o CD Bom de Dança. Eu estou sabendo também que vai ter algumas regravações com uma nova roupagem de vocês mais para cima, como é que é? Com certeza, a música ali é demais, né, cara? É um clássico, né? Um grande sucesso, né, do Rick Renner, a gente... porque ela já é um pagodinho, um sambinha, né? O que a gente fez foi dar uma acelerada, misturou um pouquinho da lance do Raça Negra, aquela coisa ali. E ficou gostoso, Cara de Pau, né? Moleca também, a gente deu uma acelerada. Ficou um negócio legal, acho que a galera vai curtir. Vai ser um DVD de final de semana, bicho. Mas vai ter novidade também. Tem música inédita. Tem uma música que chama Pão com Ovo, cara, que vai ser um bordão aí que a galera vai curtir pra caramba. Então tá bom. Olha, eu sei que está muita gente aqui pra convidar, pra conversar com vocês, pra falar desse projeto, desse novo DVD, né, de vocês. Eu quero agradecer o Rick Renner por essa oportunidade, por estar aqui conversando com a gente. E obrigado, viu, pela atenção com a gente aqui. Gente que agradece. Obrigado pelo carinho. Espero que vocês fiquem à vontade aí. Peguem as melhores imagens que vocês puderem aí. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Rick. Deus abençoe você, viu? Valeu. Obrigado, Renner. Valeu, garoto. Obrigado a vocês. Tudo de bom. Valeu, gente. Aqui com o Rick Renner, gravando o seu DVD em São Paulo. Oi, amigos. Eu sou o Rick. E eu sou o Renner. É isso aí. Nós também estamos aqui, ligados com ele, nosso grande amigo Carlos Pitt. Programa Carlos Pitt. Fique você também. Ligado, hein? Tudo bem. Que surpresa te encontrar aqui. Tô na mesa 6, é logo ali. E tô sozinho, se quiser pode me acompanhar. Tô reparando, seu cabelo tá bem diferente. Que

Eles embarcaram bem ansiosos e explicaram que já era um sonho muito grande a música estar tocando no Brasil inteiro. Imagina em vários países como os Estados Unidos e Portugal. Para Munhoz, a parte mais difícil foi vencer o medo de ficar 12 horas num avião. Mas corajoso, Mariano ficou muito empolgado com a primeira viagem internacional e lembrou o início da carreira, quando eles começaram a tocar a troco de cerveja. Sair daqui para fazer show nos Estados Unidos é mais que um sonho, né? Bom, a turnê acontece no período de férias, então eles também vão se divertir e aproveitar uns diazinhos de folga para passear, fazer compras, andar na neve, descansar um pouco, né? Em março eles já têm 22 shows marcados. Nessa semana teve início a quinta edição do Cruzeiro É o Amor, de Zezé Di Camargo e Luciano. Dessa vez eles terão como convidado especial o mais novo pupilo de Zezé, o Gustavo Lima, né? Que está trabalhando seu novo disco a ser lançado ainda no primeiro semestre desse ano. E que tem como produtor musical o Zezé Di Camargo, né? Outra novidade desse cruzeiro é que haverá um leilão de gado virtual dentro do navio. E contando com uma dedicação pra lá de especial do cantor Zezé Di Camargo, que também é empresário nesse ramo, né? E a notícia fofa da semana é que Michel Teló virou um joguinho para iPhone, iPad, iPod, Touch, Android, tudo isso aí. Chama-se Michel Teló ao redor do mundo. E o usuário comanda o cantor em fases por cidades do mundo todo. O Michel tá curtindo muito a novidade e já havia virado personagem do Mega City, outro joguinho virtual. Fernando e Sorocaba também ganharam no ano passado suas versões infantis, o Fernandinho e Sorocabinho. Os desenhos têm sido utilizados em campanhas publicitárias da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Bonitinhos, né? Gente, mas bonito mesmo é o estúdio da Gravodisc aqui em São Paulo, um dos maiores do Brasil, onde grava Luan, Daniel, Rick Renner e mais um monte de gente boa. Essa semana estivemos gravando entrevistas lá com os nossos parceiros Jorge Henrique e Cristiano e com os cantores, compositores e produtores Xander e Flavinho, que explicaram e demonstraram como se grava um CD, o que é mixagem, masterização, tudo isso. Logo, logo vocês vão poder conferir aqui no programa. Por enquanto, no www.tvcp1.com temos, entre outros vídeos, a gravação do DVD do Rick Renner, tudo que rolou, entrevista com Wilson e Soraya e mais uma porção de coisas bem legais na TV que você escolhe o que quer assistir. Não deixe de acessar também o site www.carlospitch.com para ver as novidades da carreira do nosso querido cantor Carlos Pitch. Beijão, pessoal, boa semana, até a próxima! Programa do Carlos Pitch Enviando o sucesso. Pode machucar, pode me maltratar, pode até gritar no telefone, magoar, falar que não gosta de mim, que mesmo assim eu vou tentando te entender. Eu sou paciente, posso compreender que essa reação é o ciúme, é a paixão. Essa história de exclusividade é só desejo, é só vontade. Um beijo, um cheiro, um chamego, amor, e tudo acaba bem. Aí acaba a briga, acaba o xingamento, a gente até faz planos para o casamento. É um tal de beijinho, cheirinho, amorzinho, é um grude, é paixão pra vida inteira. E se pisar na bola, vira confusão. E se chegar mais tarde, descarados, sem juízo, sem vergonha, eu e você. Eu sou paciente, posso compreender que essa reação é o ciúme, é a paixão. Essa história de exclusividade é só desejo, é só vontade. Um beijo, um cheiro.

foi Deus quem te mandou. Perfeita como a natureza, é meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Eu vivo você, respiro você, sou água de rio, querendo te encontrar. Eu quero você, pra sempre você, sou água de rio, que se entrega ao mar, pra se amar. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Foi Deus quem te mandou. Perfeita como a natureza, é meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Eu quero você, pra sempre você, sou água de rio, que se entrega ao mar. Eu vivo você, respiro você, sou água de rio, querendo te encontrar. Eu quero você, pra sempre você. Essa tá no top 5 das músicas mais procuradas, mais baixadas do Carlos Pitty, Água de Rio. É, e você pode procurar no meu site carlospitty.com, né? No YouTube pra conferir, no Palco MP3 pra você baixar também lá no meu site, né? Tudo, tudo. Água de Rio, Carlos Pitty. Inclusive essa música aí já foi gravada pela dupla Davi Renan, foi gravada pela cantora Vanessa Martins, e agora também quem vai cantar é o Wellison, né? O cantor Wellison, lá de Floripa. Ah, em breve vou estar trazendo aqui a novidade assim que for lançada essa nova versão com essa música aí, né? Lembrando a você que pode levar o show do Carlos Pitty aí na sua cidade, na sua região, é só ligar pra gente. São Paulo, 011-2021-7131, carlospitty.com é o site, e você leva o nosso show aí pra sua cidade também. Legal? Acompanha meu trabalho. Obrigado, gente. Fechando aqui o programa Carlos Pitty de hoje, né? Obrigado. Obrigado a você pela audiência, pela paciência, pelo carinho de sempre, né? Semana que vem eu volto nesse mesmo horário aqui, ó, na sua rádio. Valeu, gente! Programa Carlos Pitty, sempre, sempre arrebentando com os melhores artistas da música do Brasil. Bora, meu povo! Até semana que vem. Valeu, valeu! Tchau, tchau! Encerra agora a transmissão em rede do programa Carlos Pitty. Acesse www.carlospitty.com. Saiba tudo sobre o programa e fale com a gente. Até a próxima semana, neste mesmo horário, aqui na sua rádio.